Ich bin mit meinem Homeopathen und der Kostik. Good morning. 72 miles northeast of Adobe, atmosphere pressure 120. Zona 208, azul 2796, boa. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796. 2796, bom dia, super, Natalia, azul 2796, na saída conta. Prefira saída Conde, sobe para o 090, Matom, azul na 2796. Operação para continuar na subida por via esquerda na Pro 025, destino 3 tráfegos prosseguindo para Salvador, está 1-4-5-2 de voo 1-0-0, 1-2-0 e 1-4-0 de voo prosseguindo para Araçaldi. Aguarde o treinamento em nível, porque eu quero fazer uma navegação para usar Araçaldi. 7, até a próxima operação 025, 7 do tráfego, aguardar a autorização para subida 2796. Atua 025, sobe e mantém 170, azul 2796.

Muito bem, muito bem. Pelo outro fone 0125, confirma o seu fluxo de canal. Sim, seu nome é minha, mas tem a 1.503 no corredor forte, eu posso ir na rota 4. Ah, posição vai estar na colagem 0178. Sim, sou eu, Salvador, bom dia, voo na 095. Bom dia, bom dia, mas senador, 3.100, atingiu a 3.000, eu vou em direto Linda. Direto Linda, voo na 095. Oi, gente, voo na 095, voo em alerta. Direto alerta. Thank you. Thank you. equipamento Coral at 1111. Paulo. Thank you.